Se tu quiseres ser sincera, ser só minha. Deixa esta vida e vem morar comigo, porque tu terás, além de um esposo, um amigo. Porque tu terás, além de um esposo, um amigo. Não te prometo riqueza, porque rico eu também não sou, mas te darei cobertura com toda ternura e com muito amor. Tudo que eu estou querendo de ti é teu amor, tua sinceridade, para vivermos juntinho com todo carinho até a eternidade. Se tu quiseres ser sincera, ser só minha, deixa esta vida e vem morar comigo. Porque tu terás, além de um esposo, um amigo. Porque tu terás, além de um esposo, um amigo. Não te prometo riqueza, porque rico eu também não sou, mas te darei cobertura com toda ternura e com muito amor. Tudo que eu estou querendo de ti é teu amor, tua sinceridade, para vivermos juntinhos com todo carinho até a eternidade.